ontem à noite tive notícias que ela estava de boa na mesa de um bar com outra pessoa. Não acreditei, peguei o meu carro, fumei um cigarro e fui ver na verdade. Quando cheguei, vi aquela cena, ela nos braços de outro, transbordando amor, e eu quase louco. Eu te dei tudo que a alma é capaz, coisas que não se esquece jamais. Fui além do impossível pra te agradar. Hoje acordei a fim de dar um fim. É briga de foice aqui dentro de mim, porque estou te odiando de tanto te amar. Acreditei, peguei o meu carro, fumei um cigarro e fui ver na verdade. Quando cheguei, vi aquela cena, ela nos braços de outro, transbordando amor, e eu quase louco. Te dei tudo que a alma é capaz, coisas que não se esquece jamais. Fui além do impossível pra te agradar. Hoje acordei a fim de dar um fim. É briga de foice aqui dentro de mim, porque estou te odiando de tanto. Coração Sertanejo. Eu te quero mais que tudo nesta vida, mas em meu peito sinto uma dor que me consome. É bem triste a solidão na sua ausência. A todo instante, sem querer, chamo seu nome. Quero que saiba o mundo inteiro que ainda amo quem me deixou. Ainda quero quem não me quer, mesmo sabendo que nunca me amou. Amor não te interessa, cada vez mais eu estou apaixonado. Quero que saiba o mundo inteiro que ainda amo quem me deixou. Ainda quero quem não me quer, mesmo sabendo que nunca me amou. Juras e promessas. filho de quem viria nos completar. Quero que saiba o mundo inteiro que ainda amo quem me deixou. Ainda quero quem não me quer, mesmo sabendo que nunca me amou. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Ei, Coração Sertanejo, é por isso que a gente gosta de estar aqui com você, né? Levando a música, a gente que gosta dessa música gostosa, a música sertaneja que toca o departamento sentimental, a gente que gosta de falar de amor para os corações apaixonados, você que está em casa aí, eu tenho certeza que a música que tocou agora marcou na sua vida, teve um momento especial e esta música que nós tocamos tocou na sua vida e você acompanha aqui com Zé Brito, a audiência em todo o território nacional. Onde você estiver, é só acessar e ouvir o Zé Brito, porque eu tenho certeza. Música sertaneja de qualidade é com Zé Brito aqui com você. O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada. Minha casa é o mundo, minha vida é nas estradas. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Também sou filho de Deus, mas o mundo me escolheu pra fazer parte do nada. Quem ganhou tudo que dei mora em um reinado em flor. Tem carinho e afeto e um verdadeiro amor. Dormei um colchão de mola como um anjo encantador. Oh, mas como diz o ditado, seja certo ou errado, cada qual tem seu valor. Cada qual vale o que tem, quem não tem não vale nada. Não sei se eu estou certo ou se a vida é errada. Quem planta mudas de rosas, colhe rosas perfumadas. Plantei flores em meu caminho, hoje colho os espinhos pra ferir minha jornada. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Na solidão do meu peito, o meu coração reclama.